down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, não encontrei mais saída. Fiz isso me humilhar, mas olha eu aqui de novo, baby. Eu amo você, não desisti de você. Eu só queria te ter, e aqui vou eu de novo, baby. Eu amo você, não desisti de você. Eu só queria te ter. As nossas intenções, deixa, me deixa aqui. Eu não quero sair desse clima, amor. Só quero ficar de love, love, love, love, love. Oh, oh, oh, oh, love, love, love, love, love. Vamos ficar só de love, love, love, love, love. Sente dessa brisa bater, nossos corpos se envolvem. E eu já tô maluco por você. Temos uma renta bravinha, cê fica tão linda. E o pior que eu não consigo disfarçar, e sem querer eu acabei de me entregar. Viajar, vamos pra praia no Panamá. Uma pousadinha beira-mar, leva um chá, se topa, pode ir pra. Faz a mala que eu vou te buscar. Viajar do jeito que eu viajo na tua. Gata me diz que cê topa uma ida sem previsão de volta. Coloquei no Waze nossa rota. Você é só love, love, love, love. Na sua companhia eu ia até pro outro rolê. Acampa lá em Salé, pode ser, vamos ver. O que interessa realmente tá contigo. Sua companhia já me serve como abrigo. Pra onde a rota não importa, não vou me perder, porque eu já me encontrei em você. Baby, eu amo você, não desisti de você. Eu só queria te ter, e aqui vou eu de novo. Baby, eu amo você, não desisti de você. Eu só queria te Quando te encontrei nunca imaginei que você seria a minha preferida. Eu procurei minha vida toda, te achei, peguei, guardei dentro do guarda-roupa, junto com aquela roupa que tem marca de batom. Eu juro que eu tentei entender suas manias. Desliga na cara e me liga logo em seguida. De desaparecer por vários dias, aparecer do nada arrependida. Para pra pensar na gente, para pra pensar em nós. Mata o tempo pra ele não matar esse amor que ainda é de jeito de nós. Para pra pensar na gente, para pra pensar em nós. Mata o tempo pra ele não matar esse amor que ainda existe entre nós. Quero viver de love, love, love, love. Ainda existe love, love, love, love. Quero viver de love, love, love. Quero viver de love. Passamos o dia no love, love, love, love, love. Tava tudo tão estranho, sem nenhuma briga parecia um sonho. Só tempo pra gente se amar. Ela falou, pega a chave dessa nave e vambora. Fazer um love e um filho pra nós cuidar. Pensei que era zoeira, um monte de besteira. Ela levou minha vida em outro patamar. E eu fui lá, saí de RJ pra SB. Tudo pra impressionar você. No seu aniversário tava tudo dando errado. Mas quando te encontrei, nunca mais larguei. Será que ela se lembra de todos os momentos que vivemos? Todas as dificuldades que passamos. Sempre ficar junto era o plano com você. Mas será que ela se lembra de todas as mancas? E por isso nunca olhar na minha cara. Mas mesmo assim eu vou ligar. Quem sabe não vai ficar essa noite. Love, love, love, love, love. Yeah, yeah. Love, love, love, love, love. Yeah, yeah. Só love, só love. Só love, só love. Pé na areia da praia, curtindo em um resort. Se eu estou longe, coração até sofre. Quando eu te vejo pra longe, a gente foge. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo.